Você, mulher, que está sofrendo com a queda de cabelo e com as unhas fracas, com apenas 2 cápsulas de Polimax por dia, você terá cabelos e unhas fortalecidas. Polimax te dá mais energia e disposição. Polimax é a vitamina do trabalhador. Música de qualidade e um resumo das principais notícias do dia. Tudo isso é detectado pelo nosso radar. Segunda a sexta, das 5 às 7 da noite. Radar da Cultura, com Orlando Santos e Marina Ferraz. Só aqui, na sua Cultura. De volta com o campeão em audiência, o Sertão Notícias. Agora são 12 horas mais 9 minutos. 12:09 agora, passando ainda pelo nosso WhatsApp, que eu fiquei devendo algumas informações. Será que os caminhoneiros precisam fazer o cadastro, Tony? É uma boa indagação que a gente precisa saber aí da Prefeitura de Serra Talhada, os caminhoneiros, né, que estão circulando aí, que moram aqui na cidade, né? Tem residência, se precisam fazer esse cadastro, né? Acredito que sim, viu, Tony? Todo mundo precisa fazer o cadastro. Inclusive, eu tava dando uma olhada no site da prefeitura, onde é realizado esse cadastro, e lá tem a opção para você se classificar como caminhoneiro. Tem, né? Então, consequentemente, os caminhoneiros também precisam fazer esse cadastro. Então, tá aí, né? Pela lógica, né? A gente tá indo aqui. Tem mais bom dia, tá? Boa tarde. Não, é bom dia mesmo, Tony e Carlos. Eu não entendo, Daniel, porque esse aumento dessa pandemia, porque estão vacinando sempre e parece que quanto dá um cento de vacina, aumenta 200 infectados. Saber o que está acontecendo. Não dá para entender isso aí. A questão todinha, né? A Fiocruz até fez esse levantamento que o país só vai ficar numa situação confortável com 70% da população vacinada, né? Então, a gente já está tendo aí uma diminuição nas pessoas idosas, né? A procura das UTIs, isso a nível Brasil, mas a gente já está tendo os grupos que não estão tomando a vacina, que estão aumentando muito, que são os jovens, né? Aquela faixa etária de 30 até 50 anos de idade. Então, está caindo bastante, tem muita. A gente já trouxe aqui um levantamento, né? Que ela está rejuvenescendo, né? A doença, né? Está pegando aquelas pessoas que não tinham, né, disposição de agravar logo no início da pandemia, mas agora estão agravando e indo, né, parar nas UTIs. Tony, árvores na calçada da Abrígora Ribeiro necessitam de podas. Veja aí com o secretário Sinésio, né? Obrigado, né? É o Roberto que está falando aqui. Vamos passar a demanda para a Secretaria de Meio Ambiente. Tony Karen, vem pedir a vocês nos ajudar. Estamos com postes apagados aqui em Bernardo Vieira. A rua toda está numa escuridão. É a Simone. Já falamos com a CELP, nada, né? É aquele problema velho, né? É antigo da CELP em relação à iluminação pública. Outro áudio, vamos lá. Bom dia, Tony Karen. Tudo bem? Aconteceu comigo também, só que eu tava com meus dois filhos dentro de casa e na hora eu fiquei rindo e a pessoa ficou com raiva. Eu passei para meu filho e aí a pessoa foi e desligou. Aconteceu comigo o ano atrasado. Tá aí, né? Falando sobre o golpe lá do celular, que a gente tava falando da ligação, do sequestro, né? Karen tá me mostrando aqui, né? Mais um estado coloca os jornalistas, né, como prioridade. É o Maranhão agora, exatamente, né? Exatamente, Tony. Agora, além da Bahia, o Maranhão também incluiu, né, os jornalistas, os profissionais de comunicação como prioridades, né, para receber a vacina da Covid-19. Então, olha aí, né? Tá faltando só Pernambuco agora, pois, né? Tá só os estados aí do Nordeste colocando jornalistas e nada de Pernambuco, né? Bora agora trazer o comentário do dia com ele, Nil Júnior, chegando agora aqui no Campeão em Audiência. O comentário de Nil Júnior. Olá, Tony Alencar, Karen Diniz e amigos da cultura. Municípios da região do Pajeú, inclusive Serra Talhada, têm dado passos à frente na vacinação contra a Covid. A Prefeitura de Serra Talhada anunciou a ampliação da vacinação para pessoas com taxa etária acima dos 18 anos que são portadoras de comorbidades ou deficiências permanentes. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o setor do Programa Nacional de Imunização recebeu da 11ª GERES um total de 2.260 doses da vacina AstraZeneca Oxford, possibilitando o avanço na imunização de mais serratalhadenses com comorbidades. Pessoas interessadas devem estar cadastradas no Vacina Serra, disponível no site da Prefeitura, serratalhada.pe.gov.br. Também avançaram municípios como Afogados da Ingazeira, Tabira e São José do Egito. São José já tinha vacinado acima de 18 anos, Tabira vacina professores e Afogados da Ingazeira, pessoas sem comorbidades entre 55 e 59 anos. É a nossa torcida para que haja uma celeridade no processo de vacinação antes dessa cepa indiana que promete afetar muita gente, porque dizem que é mais transmissível. Quanto mais rápido avançar o processo de vacinação, mais imunizada estará a população e, quem sabe, mais imune a essa onda. A gente está acompanhando, as pessoas estão cada vez adoecendo mais jovens, adoecendo de forma grave, pessoas na faixa dos 40 e 50 anos. Por quê? Porque a imunização tem aumentado nas faixas etárias maiores, elas estão ficando imunes à forma grave da doença, os jovens não estão se cuidando, os adultos jovens não estão, e a média de pessoas nas unidades de terapia intensiva tem aumentado. Pode olhar nas fotos, é só pegar os portais e blogs que mostram fotos de pessoas conhecidas que morrem de Covid. As imagens mostram pessoas cada vez mais jovens sendo afetadas pela doença, porque não estão ainda imunizadas e desafiam muitas vezes ou acabam se expondo mais ao vírus. Então, esse processo de imunização tem que andar de forma muito rápida para que a gente possa conseguir evitar que essas novas variáveis do vírus cheguem, né, a essa faixa da população, para a gente não chegar aí ultrapassando logo a casa das 600 mil mortes. Estamos nos aproximando das 500 mil e há uma preocupação muito grande. É pena saber que a cada depoimento na CPI da Covid, ontem tivemos o depoimento de Dimas Covas, responsável pelo Instituto Butantan. No final de dezembro, o mundo tinha aplicado um pouco mais de 4 milhões de doses. E nós tínhamos no Butantan 5 milhões e meio de doses prontas e mais 4 milhões em processamento. Sem contar. E eu muitas vezes declarei de público que o Brasil poderia ser o primeiro país do mundo a começar a vacinação. É, quantas vacinas foram retiradas dos braços dos brasileiros? Olha, na aceitação da primeira oferta, significa 60 milhões até dezembro de 2020. Confirmando que já se sabe que o Brasil perdeu milhões de doses por conta da falta de atenção do governo federal às tentativas de oferta da vacina Coronavac. Fala-se aí em mais de 60 milhões de doses que, se a gente somar com as medidas de prevenção que deveriam ser defendidas, de isolamento social, com a negativa de tratamentos precoces que só prejudicam, poderiam nos render até 50% a menos de mortes nessa pandemia. É ou não um genocídio? Quando precisávamos da ciência, tivemos a ignorância. Quando precisávamos de liderança, fomos literalmente abandonados à própria sorte. Nil Júnior, para o Sertão Notícias. O comentário de Nil Júnior. Oferecimento: Café Maratá, o melhor café que há. Leite é Piracanjuba. Peça Piracanjuba. Produtos Natobio. Não aceite imitações. Escolha Natobio. Speeding e Mob Telecom. Parceria para turbinar sua net. Sertão Notícias na Cultura. Muito obrigado, Nil Júnior, trazendo informações aqui no nosso programa com seu comentário diário. E amanhã ele tá por aqui, viu? No Revista da Cultura, vai estar trazendo aí muitas informações importantes no final de semana. E olha, já depois do intervalo a gente conversa com o Rui Grude na nossa Sexta Cultural. Vamos falar um pouquinho da trajetória dele como músico, compositor, um grande artista de Serra Talhada. Olha, vamos trazer um recadinho agora do Fique Plena, é um suplemento feito especialmente para a saúde da mulher. O Fique Plena age como regulador menstrual, combate as cólicas menstruais, reduzindo calor e suor excessivo, auxiliando no combate da TPM e dos sintomas da menopausa. O Fique Plena previne e auxilia no tratamento de feridas, inflamações do útero, ovário e bexiga, acabando com corrimentos, infecções urinárias, eliminando também cistos, miomas e ovários policísticos. Se você sofre com retenção de líquido, inchaço, prisão de ventre, tome agora mesmo o Fique Plena. E lembrando, viu, que o Fique Plena é o verdadeiro só nas farmácias e lojas de produtos naturais. Não aceite imitações e tem que ter o nome na Tubil no frasco, viu, gente? Isso mesmo, faça a diferença no seu dia a dia tomando o Fique Plena. Você sabia que o restaurante Catulé agora está abrindo para o almoço? Lá tem muita comida gostosa e com o menor preço da cidade, viu? No Catulé também tem quentinha todos os dias, feijoada nos finais de semana e aquela cervejinha bem gelada. Tá esperando o quê? Corre para o Catulé. O restaurante também abre à noite com todo o cardápio e atende no delivery, tanto para almoço quanto para o jantar, pelo telefone 996430403 e pelas plataformas iFood, Pede Aí e Quero Delivery. Catulé é lugar de comer bem e ser feliz. E olha, a gente já tá aberto, viu? A Le Biscuit no Shopping Serra Talhada quer comprar, né? A cama, mesa e banho, utilidades pro lá. Então corre já para Le Biscuit, tem de tudo. O presente para sua família está lá na Le Biscuit. E lembrando, viu, que estamos fazendo entregas via WhatsApp pelo 99995-0800. Pedidos acima de R$70. O frete é grátis, meu amigo. Olha que coisa boa. Funcionando de 12 até às 8 da noite, de segunda a sexta-feira, e de meio-dia até às 18 horas do sábado e domingo. Le Biscuit no Shopping Serra Talhada. E se uma mancha apareceu em sua pele, os seus cabelos estão caindo ou surgiu algum sinal estranho, procura a doutora Samara Godoy. Ela é médica dermatologista e realiza tratamentos clínicos, estéticos e cirúrgicos. Doutora Samara atende no Centro Médico Breno Ferraz. O telefone de lá é o 99610-3000 ou 3831-7199. Bora pro intervalo, a gente volta já com o nosso quadro Sexta Cultural, recebendo com uma grata satisfação o Rui Grude, grande artista da nossa terra. A gente volta já. Sertão Notícias na Cultura. Pomada negra é poderosa, pois tem ação analgésica e anti-inflamatória, eliminando assim as dores causadas pelo reumatismo, dores musculares, dormências, formigamentos e inchaço nas articulações. Chega de sofrer com dores na coluna, nos joelhos, nas pernas, nos ombros, nas costas e com a fibromialgia. Use agora mesmo a poderosa pomada negra e dê adeus às dores. Mas atenção, a verdadeira pomada negra tem o nome Natubil na caixa e no frasco. Recuse imitações. Acompanhe agora Dicas Dermatológicas com a doutora Samara Godoy. Hoje eu quero dar uma dica para você que sofre com a queda de cabelo. É fundamental não se automedicar. Procure seu dermatologista para que ele possa identificar a causa, que podem ser causas de deficiências nutricionais, alterações hormonais, doenças autoimunes como lúpus, por exemplo. Então é importantíssimo identificar a causa e fazer o tratamento correto. Além do mais, dispomos de lasers e de outros tratamentos avançados para queda. Doutora Samara Godoy, dermatologista, atende no Centro Médico Breno Ferraz. Rua Joaquim Godoy, 312. Fone 99610-3000. Na Arca Serra, aposentados e pensionistas com margem livre tiram R$17.000 e ganham na hora R$300 de brinde. E ainda pode levar ventilador, liquidificador, sanduicheiras e muito mais. A Arca realiza empréstimos com desconto direto da conta corrente. Faz empréstimo através da conta de energia e empréstimo pessoal para funcionários de empresa privada. Tá esperando o quê? Vem pra Arca. Não pode vir? Vamos até você. Ligue agora 0879-8836-1502 e o 99619-4577. Arca Serra, Praça Sérgio Magalhães, Galeria do Cactus Hotel. Natal. Vise uma Caixa Econômica. Maio, mês das mães. E na Lima Calçados, Loja 1 e Estação do Atleta, você compra tudo com 10% em até 4 vezes no cartão de crédito. Ou à vista com 15%. Oportunidade única. Toda loja com desconto. Se já era bom, agora ficou melhor. Agora ficou melhor. Venha comprar o presente da mamãe na Lima Calçados, Loja 1 e Estação do Atleta. Rua Enoque Inácio de Oliveira, Serra Talhada, Lima Calçados, prévia 30 anos. A maior e mais completa loja de calçados e acessórios da região. Visite-nos nas redes sociais e confiram as novidades. Marca Lê na sua vida, deixa a alegria entrar. Marca Lê na sua vida, sua casa vai ficar decorada, mais bonita, e a família vai cantar. Ô Marca Lê, Lê, Lê, Lê. Ô Marca Lê, Lê, Lê, Lê. Onde tem a Marca Lê, tem o melhor pra você. Pensou em variedade, qualidade, novidade? Marca Lê. Amigas, com o Fique Plena, agora ficou ainda mais fácil cuidar da nossa saúde. O Fique Plena previne e auxilia no tratamento de feridas, inflamações, infecções no útero e ovário. Fique Plena ajuda no tratamento de corrimentos, cólicas menstruais, cistos, dores e ardência urinar, cistites, miomas e ovários policísticos. O Fique Plena também combate os sintomas da TPM e da menopausa, reduzindo calor e suor excessivo. Cuide da sua saúde naturalmente. Tome o Fique Plena todos os dias e sinta a diferença. À venda nas farmácias e lojas de produtos naturais. O som que alegra o povão. A música que a gente não esquece. Alegria e reverência é no Bregão da 92. De segunda a sexta, 1 da tarde. Com Ranilson Kleberson. Aqui na sua Cultura. São notícias da cultura. Sexta Cultural, você mostrando seu talento. Muito bem, gente, Sexta Cultural, nosso quadro de toda sexta-feira, né? Hoje é a segunda edição desse quadro, Karen, e a gente tá tendo aqui a grata satisfação de estar recebendo esse grande artista, né? O Rui Grude. Rui Grude é um patrimônio da nossa terra, né? A exemplo de grandes outros artistas que nós temos aqui. Tem um trabalho de muito tempo já. E aí, quando a gente já pensava num artista para a segunda edição do programa, na hora eu pensei nele. Muitas pessoas também disseram: olha, Tony, aproveita, leva o Rui também lá no quadro novo. E tá todo mundo gostando, porque o intuito é a gente valorizar, né, os artistas da terra, valorizar o que é nosso, né? Como a gente falava, não é só apenas na área musical, mas também, né, alguém que está lançando um livro, alguém que tem algum tipo de atividade cultural, que está lançando agora. E nesse tempo de pandemia, né, o meio de divulgação está mais escasso, não pode, né, ir no porta a porta. Então a gente está aqui abrindo essa oportunidade. Mas vamos lá, deixa eu dar as boas-vindas aqui a ele. Rui Grude, meu amigo, seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o convite para estar aqui na Rádio Cultura FM, conversando comigo, Tony, com a Karen. E para, claro, né, para muitas cidades aqui da região, a Rádio Cultura FM pega em 35 cidades da região. E muita gente já estava aguardando a entrevista, viu? Para conversar um pouco com você e para a gente bater esse papo e também ouvir, né, um pouco da sua música e claro, das suas composições. Seja bem-vindo, amigo. Boa tarde, Tony. Boa tarde, Karen. De Rui. E daqui a gente vai partir para ver o que é que vocês querem. Pronto. Porque eu uma vez fui na Rádio Afogados. Aí ele disse, eu disse, o que é que vocês querem? Ele disse, não, como é que você vai fazer o quê? Vai cantar, vai recitar? Eu digo, eu faço o que você quiser. Aí ele disse, não, pois faça uma moda de viola para mim. Pronto. Aí eu ligeirinho fiz, desenrolei. Aí vocês escolhem por que parâmetro nós vamos começar. Pronto, antes da gente começar a tocar música, Rui, a gente quer também conhecer um pouquinho da sua história, né? Certo. Então a gente queria que você começasse contando, né, para os nossos ouvintes um pouquinho aí da sua carreira, quando foi que você começou, já são quantos anos, né, de música, conta um pouco pra gente. Certo, eu comecei a cantar com 6 anos de idade. Eu ganhei meu primeiro cachê, que foi numa festa de aniversário. Aí me botaram no meio da sala e eu cantava aquela música: o maior golpe do mundo que eu tive na minha vida. Entendeu? Aí me deram 5 cruzeiros. Aí até hoje eu sei a quantidade do dinheiro, mas não peguei nele, não. E desde então... Não parou, né? Não parou, né, Rui? Não, aí eu segui pra vir pra aqui, né? Aí com 9 anos meu pai se mudou pra Petrolina. Uhum. Aí eu fui cantar com Franklin Delano. Uhum. Que era o locutor do... O apresentador de Calouro. Uhum. Aí pronto, de Franklin Delano aí eu vim pro Conjunto de Edésio, pros Congros. Uhum. pro Conjunto de Assisão. Uhum. A gente tocou em tudo aqui. E aí quando foi que você começou a cantar sozinho? Sozinho foi quando, em 1980, a gente... Porque a gente sentou, eu sentei e comecei a pensar. Eu digo, rapaz, eu fiz vestibular, né? Aí passei. Uhum. Aí eu disse, e o que a Caba vai fazer? Aí passou pra lá, passou pra cá. Eu disse, não tenho o que fazer. Aí eu digo, eu vou cantar é só agora. Uhum. Aí comecei sozinho, né? Aí eu já tinha uma tecla fechada em... Uhum. Vaquejada, esse negócio, eu cantei tudo. Aí eu disse, eu vou gravar forró. Mas meu estilo é esse não, meu estilo é: when I don't find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Beatles. Aí é meu estilo, né? Olha, e o bom do Rui é essa versatilidade. Ele é bem versátil, né? Vai... Né, de Beatles, mas vai pro forró, vai pro pé de serra, né? E também vai, pra quem não sabe, eu achei bem legal uma explicação sua, Rui, num documentário que eu tava assistindo seu, você falando, ele desenvolveu algumas músicas do Chachado, né? Uhum. Conforme era a dança dos cangaceiros, né? Com a arma em punho e tal, o Rui fez várias músicas, né, compôs várias letras nesse sentido, né? Conforme ali, eu achei bem interessante. Então você pega, né, ó, dos Beatles até... Eu tô fazendo um agora que pega a parte do Chachado. Tá aqui, tá lá, tá ali, tá acolá, onde é que Lampião está? Tá aqui, tá lá, tá ali, tá acolá, onde é que Lampião está? Entendeu? Então é um refrãozinho que bate, uhum, assim. Tem um colega meu que eu fiz. Seu delegado, de jeito nesse peru, toda vez que eu assovio, ele faz gulugugu. Seu delegado, de jeito nesse peru, toda vez que eu assovio, ele faz gulugugu. De manhã cedo, quando passo no terreiro, ele corre, vem ligeiro, me chamando pra brigar. Faz rodopio, faz roda, riscando a asa, a crista da cor de brasa, querendo me beliscar. Seu delegado, de jeito nesse peru, toda vez que eu assovio, ele faz gulugugu. Seu delegado, de jeito nesse peru, toda vez que eu assovio, ele faz gulugugu. Ele é queimado com os bichos da fazenda, esse veio de encomenda com um gênio mau e ruim. Precisa força e jeito pra enfrentá-lo, quando ele apanha do galo, se dana pra dar em mim. Seu delegado, de jeito nesse peru, toda vez que eu assovio, ele faz gulugugu. Seu delegado, de jeito nesse peru, toda vez que eu assovio, ele faz gulugugu. De tardezinha, quando volto do trabalho, ele já pega um atalho e começa a confusão. Eu me escondo na porteira do curral, com medo de levar pau, com medo do esporão. É sapadinho, colega da gente. Muito bem. Esse processo criativo, Rui, é uma... Eu acho que é a grande curiosidade de quem faz entrevista, sempre querer saber como é que chega a inspiração, né? Então, no seu caso, como é que chega a inspiração? A gente até conversava fora do ar aqui, gente, né? Que o Rui também, né, encabeçou várias peças publicitárias, né? Jingles aqui que ficaram marcados aqui nas emissoras de rádio. Enfim, então como é que é esse processo criativo, né? Pra você. Teve um jingle que eu fiz, que até nunca mais eu faço um daquele. O camarada me deu uma lista com 2.050 e tantas peças. Pra fazer um jingle de moto. Certo. Da moto, né? Aí eu digo, e agora? Como é que eu vou fazer esse jingle com Rui, eu vou aproveitar e fazer uma interferência, mas é aquela aqui que é peça a peça, é? É. Aí eu disse, rapaz, como é que eu vou me sair dessa? Aí eu digo que eu vou fazer diferente. Já que eu não sei, não posso botar 2.000 peças, eu vou botar nenhuma. Aí começou. Na via moto sem de tudo a beça, se quer peça, peça, se quer peça, peça. Na via moto tem de tudo a beça, se quer peça, peça, se quer peça, peça. Tem retinhola, tampa de tacarineta, gingoblin, carineta, repemboca do mancar. Tem treco, treco, foque do relampim, tem o black leozinho, bim, bim, que é quem faz a moto andar. Na via moto tem de tudo a beça, tu entendeu? Entendi, rapaz, bem... Né? E o Orlando Santos aqui foi quem fez a intervenção, né? Orlando tá aqui também. Orlando conhece o Rui tem um bocado de tempo já, né, Orlando? Tem uns dias. Rui, para você, boa tarde. Olha, Rui, boa, você vale. É um cara muito talentoso. Obrigado. Já fez vários jingles, Serra Talhada, Chapéu de Couro, não é? Essa aqui eu cantei, mas é de Jair Ferraz. Certo. Uhum. Mas você Serra Talhada, Chapéu de Couro, né? A Pedra do Reino e tudo mais, é, você fala. É, foi a Pedra do Reino, foi Jair que fez. Agora eu gravei cantando. Eu lembro de muitas músicas, né, no começo. Você montado no jumento, no Rio Pajeú, no disco, não é verdade? É. Vem cá, menina, arrocha o nó pra gente se misturar e de nós dois fazer um só. Vem cá, menina, arrocha o nó pra gente se misturar e de nós dois fazer um só. Que eu procurava um alguém para amar. Você chegou de mansinho, me pegou bem de jeitinho. Agora faça carinho, não queira me maltratar. Vem cá, menina, arrocha o nó pra gente se misturar e de nós dois fazer um só. Agora, Rui, né? São belas músicas. Agora, assim, eu quero fazer mais uma intervenção, Karen, Tony. Fica à vontade, Orlando. É assim, você tem, né, nas suas músicas, aquela interpretação que a gente escuta muito no Velho Oeste americano, né, no americano, tipo, oh, lady, oh, lady. Essa interpretação que você dá nas músicas. Quando eu era pequeno, eu comecei a fazer, oh, lady. Aí eu fui encaixando aquilo. Porque pra você aprender um tipo de voz desse, é no mínimo 30 anos ou mais pra você fazer com perfeição. Presta atenção. Eu sou vaqueiro, eu pego boi. Eu sou vaqueiro, pego boi, pego boi. Eu sou vaqueiro, eu pego boi. Eu sou vaqueiro e pego boi, pego boi. Com 15 anos eu vesti roupa de couro, com meu cavalo tesouro, fui um vaqueiro feliz. As vaquejadas que eu frequento hoje em dia, eu acho até covardia disputar com um aprendiz. Eu sou vaqueiro, eu pego boi. Eu sou vaqueiro e pego boi, pego boi. Eu sou vaqueiro, eu pego boi. Eu sou vaqueiro e pego boi, pego boi. Com 15 anos eu vesti roupa de couro, com meu cavalo tesouro. Eu cantei a mesma. Aí fica assim, peraí. Eu fui queimado, eu fui treinado. Eu fui treinado pegando o bicho nas brenhas na rua. Basta uma senha pra eu fazer assombração. Nas vaquejadas que eu não arrumo namoro, é um cão com desaforo, porque fui campeão. Eu sou vaqueiro, eu pego boi. Eu sou vaqueiro e pego boi, pego boi. Eu sou vaqueiro, eu pego boi. Eu sou vaqueiro e pego boi, pego boi. Coisa boa. Eu me enganchei na segunda estrofe. Você, né? Eu tô. Não sei se eu tô roubando as perguntas de Tony Cara aqui, mas assim, eu lembro de você. Ai, Orlando, fica à vontade. Quem curte Rui Grude forró, né? Mas não sabe que teve um Rui Grude romântico, né? Um Rui Grude que cantou muito tempo internacional nas bandas, bailes, né? Rui. Ele cantou nesse instante aqui, Beatles, né? Agora há pouco iniciou. Daquela época. Vai lá. Quanto sinto em dizer-te que me podes desprezar. Logo, logo, sei que devo deixar-te. Já não posso mais sonhar. Você fica tão calada. Não sei mais o que fazer. Se te sentes por minha culpa desprezada, sei que não terei perdão. Você deve compreender-me. Se eu quis sonhar, foi você quem teve a ideia de querer-me. Isso eu quero esquecer. Aí é. O mais importante é o verdadeiro amor. É, o mais importante é o verdadeiro amor. Márcio Grey, que coisa boa. É. Eu quero encerrar minha participação, Rui. Das suas músicas, né, dos seus discos, teve uma música que sempre me chamou a atenção. E essa música não foi a mais tocada no rádio na época e até hoje. Eu acho que você vai lembrar. Eu quero dizer um trecho da música que me lembra bem, que eu nunca vi Papai Noel no Nordeste enfrentando fome e peste na entrega de presentes. Essa foi de Francis Neto Leite. Eu acho interessante, viu? Comemorando o nascimento dos... Comemorando o nascimento do seu mestre, cabra da peste, em Natal bem diferente. Quem foi que viu o Papai Noel no Nordeste enfrentando fome e peste na entrega de presentes? Em outras terras o velhinho faz ação, esbanjando bicicleta, motoca, televisão. Pra nordestino era troço mais barato, bastava alguns pratos, charque, arroz e feijão. É o que? Bastava alguns pratos com charque, arroz e feijão. Essa música sua, eu vi na época, foi a música que mais me marcou até hoje, viu? É do Francis Neto Leite. Era uma verdade, porque quem, né, como é o nascimento do seu mestre, Cabra da Peste no Sertão se faz presente. Não, comemorando Cabra da Peste, comemorando o nascimento de seu mestre, Cabra da Peste tem Natal bem diferente. Quem foi que viu o Papai Noel no Nordeste enfrentando fome e peste na entrega de presente? Perfeito, perfeito. Essa música me marcou até hoje. Uma realidade, né? É uma realidade. Eu lembro bem disso, você gravou na época. Olha, tem muita gente aqui, Rui, já mandando os parabéns para você, né? Uhum. Tem um ouvinte dizendo, boa tarde, Tony. Pergunta ao Rui se ele se lembra da banda Casa Mata. É o Joãozinho de Assisão que tá dizendo isso. A banda Casa Mata foi fundada por mim, Joãozinho, Douglas e Arnô. Aí a gente cantava... É Joãozinho Dona Ana, né? Dona Ana, a gente cantava. Vocês irmãos. Oreia, esquece, eu esqueci até a letra. Não, tem nada não, nem se preocupe. Karen, tem uma pessoa fazendo aí um pedido, tem, né, sim, também. Tony, um pedido que foi feito por um áudio no WhatsApp, eu vou tocar aqui. Será que o Rui consegue ouvir? Vamos deixa lá, ver. Coloca aí. Boa tarde, Tony, Karen. Fala para o Rui aí que eu sou fã dele, é Carlinhos do Alto de Flores. Eu gostaria que ele cantasse aí, eu tocava sempre no programa aqui na Florescer, quando eu apresentava o programa. Cachorro que pega bode, o homem que bebe e joga, mulher que erra uma vez, nem Deus descendo do céu traz o remédio pros três. Estou ouvindo aqui. Um abraço, meus queridos. Um abraço. Valeu, Rui. É o cachorro Carlinho. Que pega bode, homem. Cachorro que pega bode, mulher que... E agora? Cachorro que pega bode, o homem que bebe e joga, mulher que erra uma vez. Nem Deus desce no céu, traz o remédio pros três. Cachorro que pega bode, um homem que bebe e joga, mulher que erra uma vez. Nem Deus desce no céu, traz o remédio pros três. Faz parte, porque são muitas músicas, né? É o processo criativo do Rui, é fenomenal. Olha, parabéns, Rui, maravilha, né? É a Nena que tá mandando aqui os parabéns, tá dizendo um abraço grande, meu amigo Rui, né? Cresci vendo e ouvindo você cantar nos congros, né? Tempo de músicas de verdade, um ouvinte tá dizendo aqui, deixa eu ver quem é aqui, se tem o nome. Ah, rapaz, olha quem é, Cristiano Leite, da banda Visu, foi que Cristiano mandou aqui. Valeu, Cristiano. Olha, a música, essa daqui, meu amigo, essa música, eu não vou nem falar, porque aí, com nota política no meio, aí a gente não tá, não é a finalidade, amigo, viu? Me perdoe aí, mas não vou nem colocar essa aqui no roteiro. Olha, grande Rui, conheço o Rui, né, quando é aqui da Rui, né, da calça boca de sino de couro, né, era uma onda na época, o Joãozinho do Bar. É o Joãozinho do Bar que tá falando aqui, pronto. Outro ouvinte aqui, meu amigo Rui Grude, não posso deixar de te prestigiar, se não me engano, você fez uma música para o nosso grupo de jovem, toca aí, pode ser o meu, meu amigo irmão, a Natalícia Leite, lá da Henrique de Mello. Ô Natalícia, ó, saiu o disco, eu vou deixar aqui na rádio, isso, pra tá você aqui. Pegar pra você. Certo? Tem, inclusive tem essa música também. Às vezes fico a pensar por que a gente luta tanto, tanto, tanto pela vida. Se a chegada é sempre o começo de tudo, mas o final é sempre, sempre, sempre a partida. Por que não fazer agora o que se deseja e quer? Deixar para depois quando já velho não puder. Aí jovens fazendo o que não se fez outrora. Então, tem a vontade de brincar, mas não se pode, já é tarde agora. Muito bem. Karen, tem algum... Teve outro... uma ligação aqui, Tony, foi a Valda, lá do Arempac, que ela tá ouvindo a gente, e ela disse, Rui, que é casada com Nogueira e que você gravou diversas músicas com Nogueira, e ela pediu pra você cantar alguma que gravou com ele. É, no Nogueira da Sanfona? Isso, exatamente. Ah, mora na Gachola, no Nogueira. Era o sanfoneiro de Assisão também. Uhum. Aí ela pediu pra você cantar alguma música aí que pra você tem gravado tempo, com né? ele, pra relembrar. É. Festa junina, moça menina, moça menina. Naquele flerte foi bastante um piscado e eu já estava grudado na tua cintura fina. Moça menina, moça menina. Em pleno dance o mais puro amor brotava e cada beijo que eu te dava tinha um doce de resina. Moça menina, moça menina. No fim da festa, num alvorecer bonito, cavalguei pro infinito afagando tua crina. Dali pra frente nosso amor foi aumentando, eu contigo delirando no foguedo da paixão. Meu coração palpitava pelo teu e o teu também pelo meu, nos encontros de rotina. Como te amei, moça menina, como te amei, moça menina. Eita coisa boa. Ô Karen, antes da gente ir pro intervalo, né, Orlando Santos, eu fiz questão que o Orlando viesse pra cá também pra participar, porque o Orlando tem um vasto conhecimento, né? De música, principalmente música da terra também. Eu nasci primeiro, né? Eu não queria dizer essa parte. Foi ele que disse. Então, Orlando, pode ficar à vontade aí pra fazer perguntas aí, mais perguntas aqui pro Rui. Pode ficar à vontade. Pois é, como eles falaram, né? Ou seja, eu sou mais velho do que eles, nasci primeiro, e eu curti mais Rio Grude, tive esse prazer. Rui, eu quero saber de você, são muitas perguntas, mas assim, para você, como foi traduzir em voz o Chachado? Tonto, tonto, caqueia para frente e vai para trás, como foi para você? Virgulino estrategista, sujeito desconfiado, sentiu fraqueza nas pernas, resolveu lançar arma. Não é nas pernas não, é. Sentiu fraqueza nas festas, resolveu dançar armado, pra não ser surpreendido, ele inventou o Chachado. É porque eu olhei o dançado do Chachado, o desenvolver, né? Ele é a paupercada chiando no chão, aí faz tch, tch, entendeu? Pronto, aí. O Rolando sabe chachar também. Certo. Aí. Tunt, tunt, caqueia pra frente. Tunt, tunt, caqueia pra trás. Tunt, tunt, batendo um fuzil. Tunt, tunt, cuidado, rapaz. Eu tava no mercado cantando essa música. Aí a mulher fazendo o coral, ela fazia cus, cus. Eu digo, comadre, o que é cus? Ela disse, não é porco que você tá falando. Chama cus, cus, caqueia pra frente, cus. Aí eu tava no mercado, aí o camarada chegou e disse, morra, dá pro senhor me dar um atrófico? por favor, eu digo, dá na hora. Aí eu procurei, não achei lápis, não tinha lápis. Aí eu digo, dá pra você me arrumar? Vou procurar aí. Dá pra atrófico, um atrófico que ele tinha. Aí eu procurei por todo canto, aí daqui a pouco lá vem ela correndo, a mulher chegou correndo, disse, mas Tarcísio, você não sabe o trabalho que deu pra eu achar esse lápis. Aí eu tenho que sair uma gota. Diga, a cor do cabelo é diferente, né? Não, mas é tudo diferente. A mulher me confundiu todo. Muito bem, vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo, gente, né? Trazer recadinho aqui. Na volta a gente continua batendo papo aqui, extrovertido hoje com ele, Rui Grude, grande artista de Serra Talhada, né? Eu até disse a ele, não, a gente vai cantar aí umas 4, 5 músicas. Daí já foi muito mais, já vai, viu? Mais de 10 aí, né? E é bom porque isso flui. Ele explica, né? Uhum. É um pouco da trajetória dele contando as músicas. Contextualiza, né? Isso, exatamente. Muito bom. Muito bom mesmo. Olha, vamos trazer recadinho aqui da Pomada Negra. Eu quero falar com você que sofre com as dores causadas pela artrite, artrose, bucite, bico de papagaio, hérnia de discos, elas desaparecerão quando você usar a Pomada Negra. A Pomada Negra acaba com as dores das pernas, câimbras, dores no pescoço, nos ombros e nas costas. Você que não aguenta mais sofrer com as dores das articulações, compre agora mesmo a Pomada Negra. E lembrando, a verdadeira tem que ter o nome Natubio escrito na caixa e também no frasco. E tem mais produtinho da Natubio pra você. O Acabe, ele é um chá 100% natural, feito para trazer mais qualidade de vida pra você e sua família. O Acabe auxilia no tratamento da diabetes, pressão alta, colesterol alto, gastrite, úlcera, má digestão, ácido úrico e gordura no fígado. Se você sofre com refluxo, azia, boca amarga, prisão de ventre, pedra nos rins, enxaqueca, má circulação e mau hálito, então você precisa do Acabe. Com o Acabe você vai poder comer tudo que gosta. Mas atenção, hein? Não compre o Acabe que está sendo vendido de porta em porta. Ele é falso. O verdadeiro tem o nome Natubio na caixa e no frasco. E olha, falar também do Dr. Tércio Cavalcante, gente, que está com atendimento online, né? Você pode, né, entrar em contato agora mesmo com a Neuroclínica 991048323 e obter mais informações. Dr. Tércio Cavalcante, gente, trata diversas doenças como epilepsia, AVC, esquecimento, cefaleias, dificuldade de aprendizagem, entre outros problemas neurológicos. Procure já o doutor Tércio Cavalcante na rua Inocêncio Gomes de Andrada, número 700, aqui em Serra Talhada. E agora na Arca Serra, aposentados e pensionistas com a margem livre tiram R$17.000 e ganham na hora R$300 de brinde e ainda pode levar ventilador, liquidificador, sanduicheiras e muito mais. A Arca Serra realiza empréstimos com desconto direto na conta corrente. Tá esperando o quê? Corre pra Arca Serra, liga, manda um WhatsApp 988361502 ou 996194577. Bora pro intervalo, a gente volta já já com a nossa Sexta Cultural, recebendo hoje esse grande artista, Rui Grude. Sexta Cultural, você mostrando seu talento. Agora, dicas com o Dr. Tércio Cavalcante, médico neurologista. Olá pessoal, como identificar um AVC em 3 passos? Peça para sorrir, abraçar e cantar uma música. Se na hora do sorriso a boca desvia para um lado só, na hora do abraço um dos braços estiver fraco e na hora de cantar a pessoa estiver com a fala enrolada, isso pode ser certamente sinal de AVC. Busque a urgência. Dr. Tércio Cavalcante, o seu neurologista. Marcação de consultas pelos fones 87-3831-1659 e 99104-8323, Serra Talhada. O auxílio emergencial já beneficiou mais de 68 milhões de pessoas. Agora, chegou o auxílio emergencial 2021. O governo federal continua estendendo a mão para quem mais precisa. Sabe o que isso significa? Mais dignidade, esperança, força e cidadania para milhões de brasileiros. Saiba mais em cidadania.gov.br/auxílio. Ministério da Cidadania. Governo Federal. Conheça o mais completo e poderoso suplemento alimentar que vai acabar de vez com a sua falta de desejo sexual. Eu estou falando do Vigomax. O Vigomax auxilia no combate à ejaculação precoce e à falta de apetite sexual. Vigomax vai te ajudar a manter uma relação sexual mais prolongada. Quer aumentar o seu libido, melhorar sua performance e voltar a ter a potência sexual de antes? Tome Vigomax todos os dias. O que você está esperando para salvar seu relacionamento, apimentar os seus momentos de prazer e não falhar na hora H. Tome Vigomax. Sexta Cultural, você mostrando seu talento. Estamos de volta com o Sertão Notícias, Sexta Cultural, todas as sextas-feiras, a gente com esse quadro, pra gente dar uma aliviada, né? Dar uma desacelerada, né? Na semana. É que na semana bem, né, leve, Tony? Né? Exatamente, né? E nada melhor do que ouvir, né, artistas da terra, uhum, né, dando essa valorizada. E nesse primeiro momento a gente tá trazendo artistas, né, que já tem, né, um grande nome na nossa cidade, na região, né? A exemplo aqui do grande Rui Grude, que, sem sombra de dúvida, só pelo que ele já passou aqui, gente, né, deu uma trajetória muito, uhum, bonita na música, né, um conhecimento musical também, e não fica só num gênero, né, ele parte para vários gêneros, para poesia também, né, mote de poesia, é com ele também, né, então, é muito legal. Muita gente ainda aqui no WhatsApp, Rui, tem uma pessoa mandando aqui dizendo, cadê? Gostaria de mandar um alô para meu amigo Rui Grude, né? Estudamos juntos no Colégio Cônego Torres, aqui é Chico de Calumbi, mas mora em Flores, tá? Gente, Chico, sim. Pronto. O Antônio Poeta, né? Ele tá dizendo, música Mamãe, eu já vou pra vaquejada, essa é boa, né? O homem aí tem adjetivos, não tem adjetivo pra eles. Rui Grude está no superlativo, que ele disse aqui. Mamãe, eu já vou, mamãe, eu vou já pra festa da vaquejada, mamãe, eu vou já. Mamãe, eu já vou, mamãe, eu vou já pra festa da vaquejada, mamãe, eu vou já. Acho bonito ver um cabra bom de gado correr na cela deitado sem deixar o boi fugir. Corre a sorrir com o rabo do boi na mão e na faixa dá um puxão e deixa a poeira subir. Mamãe, eu já vou, mamãe, eu vou já pra festa da vaquejada, mamãe, eu vou já. Mamãe, eu já vou, mamãe, eu vou já pra festa da vaquejada, mamãe, eu vou já. Vou ver a força do mais puro brasileiro na coragem de um vaqueiro tentando ser campeão. Sua canção é um apoio campesino, vaquejada é seu destino, seu cavalo é seu irmão. Mamãe, eu já vou, mamãe, eu vou já pra festa da vaquejada, mamãe, eu vou já. Lá a poltrona é a cabeça de uma estaca, duas pingas na barraca e um velho vira menino. Um peregrino pula e grita igual criança, vaquejada é a festança do sofrido nordestino. Oh, coisa boa. Essa é conhecidíssima, né? É verdade. Karen, Orlando tá querendo ir embora, mas toda vez... Eu esqueci disso aqui, mas pode ficar errado disso aí. Fica à vontade, rapaz. Ô, Tony, Karen, minha primeira formação foi em contabilidade, isso em 1994. E durante a escola eu assisti a aula. A prova que o professor aplicava, ele, na hora da explicação, ele apagava a luz pra explicar. Não, eu era a aula mesmo, era sem luz. Era, apagava a luz, já se entregou, viu? Então, assim, ele na hora que estivesse escrevendo, podia conversar, podia brincar, mas na hora da explicação tem que estar atento. E o professor explicava a aula, ele apagava a luz da sala de aula porque era melhor de assimilar você só ouvindo. Isso. Agora, na hora da prova, ele era muito exigente, viu? É. Ele dividia a turma. Na hora da prova, quem conseguisse filar, ganhava 10. Quem conseguisse. Ele fazia a prova de 2 em 2, 3 em 3. Agora, aí o camarada ia tentar escrever nas costas do outro para ver se filava. Porque se você filasse, colasse, aí você saia dizer, pronto, professor, eu colei aqui. Aí é 10. Ganhava 10. Mas ninguém nunca conseguiu ganhar o 10. Porque sabe que, já que ele se entregou, o professor Rio Cruz fazia... Dava certo nos tempos de hoje. Era mais de um metro de distância de uma cadeira para outra, certo? Eu botava muito longe, não tem... Era distante, viu? Colar, não. E assim, e ele fazia, sabe, ele montava lá uma guarita para ele. Ele ficava em pé em cima do birô. Aí colar é difícil, né? Mais de um metro tem de distância. Tem nem como. Era em cima do birô. E aplicou também prova oral, muitas vezes. É Rui Grude, professor de português, da minha turma, de 1994, no Colégio Cônego Torres. Não tem, lembro, lembro dele. É por aí, viu? Filar, nem pensar. Muito bem, tá vendo aí? Só pra gente mostrar, né, da história. Por isso que esse programa tem esse intuito também, da gente contar um pouco da história, trajetória, né? E o Rui tem isso mesmo, né? Tem muitas músicas, tem música romântica, como você colocou, tem... músicas bem criativas, com a letra bem, bem puxada aqui pra gente, pra nossa região, pro Nordeste mesmo. Já então, qual é? Do... Eu tô interferindo muito, Otônio. Teu fígado está torrado, ferindo o coração. A cachaça já se apoderou de ti. E escuta, meu irmão, porque bebes tanto assim. Beba um copo e deixe outro para mim. Teu fígado está torrado, ferindo o coração. A cachaça já se apoderou de ti. Escuta, meu irmão, por que bebes tanto assim? Beba um copo e deixe outro para mim. Se não beber todo, eu vos ajudarei. Se não secar o litro, eu secarei. Secarei. A igreja diz assim: beba um copo e deixe outro para mim. Agora, isso aí foi a primeira parte do fuindo do negócio. Essa aqui eu vendi quase 30 mil discos em Recife, só em Recife. Olha aí. Que tinha outra. Essa daí explodiu, viu? O estado inteiro. Eu assisti um programa de TV. Tinha um programa de TV lá com aquele, acho que era Flávio Barra, Orlando, que o Rui foi convidado. E a música era essa daí mesmo. Fizeram uma pancada, né, de remix, né? Também. Como Rui? Toca. A gente fez isso, né? O empresário meu disse: tu não tem como tu fazer outra dessa, não? Aí eu disse: tem, pra eu fazer. Aí fiz a resposta do Bebo. Eu agora já tô caindo cromado, quero um tempo para recuperação. Já estou na turma do pé inchado, bucho grande, perna fina e cabeção. Hoje bebo, mas é minha despedida, tô sem figo e os meus nervos já tão ruim. Aleluia, meu irmão, aleluia, meu irmão, bebo um copo e deixe oito para mim. Aleluia, meu irmão, aleluia, meu irmão, bebo um copo e deixe oito para mim. Mas se eu morrer é feliz, meu coração é quem quis. Me enterrem num balcão de botequim, com siriguela, imbu, limão, laranja e caju, que a cachaça eu já vou levar em mim. Eita, rapaz, tá vendo aí, Orlando? Vai, Orlando, vai. Você já narrou briga? Ó, escuta aí, seu Zé que tudo bateu na mão de peixeira quando viu o Contonheira lá dentro da camarinha. Pulei da rede ligeira igual um caçote, quebrei a tampa de um pote na passagem da cozinha. Carne de gente, meu amor, carne de gente, meu amor, carne de gente, eu comi, não passo mal. Eu como gente, meu amor, eu como gente, meu amor, eu como gente, porque sou um canibal. Gente, meu amor, carne de gente, meu amor, carne de gente, eu comi, não passo mal. Seu Zé que tudo bateu de mão a peixeira quando me viu com tonheira lá dentro da camarinha. Pulei da rede ligeiro igual um caçote, quebrei a tampa de um pote na passagem da cozinha. Toda a polícia me cercou na mesma hora, quatro sargentos caipora de soldado tem uns 100. O delegado levou minha delegacia e me soltou no mesmo dia pra eu não comê-lo também. Carne de gente, meu amor, carne de gente, meu amor, carne de gente, eu comi no passo mal. Zé que tudo, Zé que tudo triunfo. Essas letras assim, elas ganharam o estado inteiro, cara, e o Brasil inteiro. E essas letras é bem interessante, é muito peculiar, né? E o Rui tem uma criatividade, porque, por exemplo, eu vi um tempo que você fez uma música para um jogador de dama. Tinha um pessoal que jogava dama aqui na rua. Jogava dama aí. É cornagem demais, pra viver desse jeito eu não aguento mais. É cornagem demais, pra viver desse jeito eu não aguento mais. Já faleceu, mas gente muito boa. A gente chegava e disse: olha, meu, tá tudo bem hoje? Ele disse: tá bem nada, pisei em rastro de corno. Era justamente o que jogava ali, né, Roguinho? No meio dos barbeiros também, né? Do barbeiro também. Era, né? Ele pensava quando ele encontrava com alguém, ele não chamava pelo nome, não. Oi, fulano, oi, tudo bom na noite? Ah, corno! Era conhecido, falecido já. Então, você teve várias dimensões, eu fui ruim assim nas músicas com você. Eu lembro que você colocou o Jorge Apolano como locutor, pastor. Nessa daí a Bíblia quem faz é ele. É ele. É ele que faz. Irmãos, nós agora vamos falar na nossa aliança tripa. Aliança tripa, fazendo na cachaça. E também teve participação de Boff, né? Teve, de Boff, mas de Boff foi. Vou virar bicho do mato pra comer vocês tudinho. Primeiro eu, pai. Primeiro eu, pai. Se tiver algum viado, pode trazê-lo pra mim. Segundo eu, pai. Aí já era bom fazer que a minha voz não dá pra fazer essa, né? É. Rapaz, olha, tá vendo aí, cara? É música. É conteúdo pra tarde toda de programa, né, Tony? Olha, muita gente aqui. Teve um ouvinte de Soli. Parabéns, Tony Karen, Rádio Cultura, por trazer esse artista maravilhoso, Rui Grude, nosso Raul Seixas. Tá vendo aí? Ela tá dizendo, é Inês Maria. É, e tem também aqui, muito bom programa, né? Tá 10, não sabia tanto sobre Rui, né? É, e até há uma pergunta que acho que a gente não fez, né, pra ele. É pelo nome, né? Porque Rui Grude, né? Boa ideia, viu? Boa, bem lembrado. A Giane, a gente já tá no final aqui do programa, o Orlando tá conversando com ele aqui, mas pra gente finalizar com essa pergunta. É, enfim, tem muita gente, agradecer a Giane, canta a música Canibal, né? Já falou, lançada. É, já na escuta aqui o Jerônimo Abo, né? Bahia, um abençoado dia para vocês. Sou Antônio de Constantino, do Serrote Verde, aí de Serra. Tá acompanhando também, enfim. Tem muitas pessoas. Não vai dar tempo aqui da gente trazer, mas o resto, tirando a curiosidade a curiosidade aqui da ouvinte Giane, ela quer saber por que da escolha do nome Rui Grude. A ouvinte tá perguntando aqui. Rui Grude é uma história muito comprida e também muito curta. É, quando eu era pequeno, com 9 anos, 10 anos por a rua, brincando na molecagem, essa praça aqui nem calçada não era. Aí a gente começou uma brincadeira lá e Nando Melo me derrubou na calçada. Quando me levantaram, disse: ó, ele quebrou a calçada, porque tinha um rachão na calçada. Né? Uhum. Quebrou a calçada, aí Nilson Zazinha, Nilson Afinada Zazinha, esfregou aqui no meu pescoço, disse: ave Maria, olha o tanto de grude que ele tem aqui, vai ser o nome dele, vai ser Rui Grude. Aí pronto, não saiu mais. Não saiu mais, né? Aí quando eu fui gravar, divulgado, disse: você bota Rui Medeiros, Rui. Eu digo: não, eu quero é o Rui Grude mesmo. Isso, é porque tem o nome Medeiros no nome do Rui. Uhum. É, doutora Gláucia, tá, Gláucia Kelly, tá mandando um abraço pra você, parabenizando pelo programa, né? É a nossa diretora-presidente aqui da emissora, tá lhe mandando um abraço, viu? Obrigado, dona Gláucia, obrigado Patrícia, minha esposa, meus meninos, o Kerly e o outro pequenininho, o Parru, e Rutinha, e Nena, e Herta, e Joãozinho. A família da gente é muito grande por aqui. Muito bem. É porque tem junto as duas famílias. Aí eu quero reunir todos eles para dar um parabéns para eles. Muito bem. Pra gente finalizar, né, Tony? Tá chegando no finalzinho do programa. Rui, toca a última de hoje. A última? Vamos lá. Ah, vai. Se for pra cantar, de repente eu mexo com a figura. Eu bebendo aguardente, peço logo a estrutura. Parabéns, Serra Talhada, pra nossa Rádio Cultura. Eu tenho que cantar puro, que eu penso bem ligeiro. Quando eu tomo cachaça, sou um péssimo brasileiro. Mas pra falar desta terra, tem que me matar primeiro. Eu tenho que cantar a viola, porque pra dizer que canto também. É verdade. Viola, mote pra glosa. E tudo isso é esse multiartista que é o Rui Grude. Amigo, obrigado pela sua presença aqui. Muito feliz, né, em tê-lo. Ele deixou um CD aqui, gente. Eu vou deixar tudo aí pra você. Tem CDs aqui, ele ia lançar, né? Aí veio a pandemia, não deu certo, né? Por conta da pandemia, mas tá aqui. Ele vai deixar um CD, a gente já vai colocar na nossa grade. Quem quiser pedir, né, fica à vontade que as músicas do Rui vão estar disponíveis aqui na nossa emissora. Então é isso. Obrigado, amigo, mais uma vez, né? E boa sorte. Ele tá conversando aqui com o Orlando, mas é isso, viu? Deixa eu só trazer, então, um recadinho antes da gente finalizar. Dá tempo aí do Orlando conversar com ele aqui, rapidinho. Olha, deixa eu falar do Polimax. Se você anda cansado, esquecendo de tudo, sem disposição pra nada, você tem que tomar o Polimax. Ele acaba com a fadiga, a fraqueza dos ossos, te dando mais energia e disposição. É um fortificante do trabalhador, pois contém vitaminas e minerais fundamentais para sua saúde e não contém açúcar. Polimax você encontra nas farmácias e lojas de produtos naturais. E conheça mais completo e poderoso suplemento alimentar que vai acabar de vez com a sua falta de desejo sexual. Eu estou falando do Vigomax. Ele auxilia na falta de apetite sexual e vai te ajudar a manter uma relação mais prolongada. Vigomax é um composto natural produzido com vitaminas e minerais que juntas vão te dar mais energia e disposição. Tomando Vigomax diariamente, dê adeus à fadiga, cansaço físico e mental. Mas atenção, Vigomax é vendido nas farmácias e lojas de produtos naturais e tem o nome Natubil gravado na caixa. Isso, e também lembrar do chá Acab, é um chá 100% natural, feito para trazer mais qualidade de vida para você e sua família. O Acab auxilia no tratamento da diabetes, pressão alta, colesterol alto, gastrite, úlcera, má digestão, ácido úrico e gordura no fígado. Quem encontrar o Acab, gente, nas farmácias e lojas de produtos naturais. E lembrando, viu, o verdadeiro tem que ter o nome Natubil escrito na caixa e no frasco. E meu amigo Rui, programa de hoje. A última é que eu vou cantar pra minha Pitulica. Pitulica é minha esposa. Muito bem. Você de mansinho foi chegando enfim, como um passarinho que no meu jardim construiu seu ninho pra cantar pra mim. Eu tô ligado em você, já me entreguei pra você. Meu universo é você, não sou ninguém sem você. Seu sorriso aberto, seu olhar profundo, seu amar liberto me faz ir mais fundo. Tendo você perto, eu esqueço o mundo. Agora aí. Valeu, gente. Obrigado aí, gente. Um abraço. Valeu, Rui. Valeu, Karen. Até semana que vem. Até. Um bom fim de semana pra vocês. Valeu, Orlando Santos, nosso repórter do povo. Sexta Cultural. Você mostrando seu talento. Sucessos eternizados. Apenas você tem o dom de mudar meu destino. Fábio Correia Airosa Galvão. Pai. Ou simplesmente Fábio Júnior. Demorei muito pra te encontrar. Fábio Júnior. Quando é o especial deste sábado, 7 da noite. Aqui na sua Cultura. Olha, tem que respeitar o povo desse meu país nordeste. Pense numa galera que tá ligada em tudo. Curte piseiro, prega funk e forró apaixonado. É fera nos games, maratona série, os caba desenrolado. A gente é diferenciado porque é conectado com a internet 100% fibra mais turbinada do estado. Então cuide da teus pulos. Assine Mob, a internet que turbina a vida da gente. Ligue 0800 020 9000. Alô, você cliente do Serra da Sorte. Neste domingo, tem muitos prêmios em dinheiro. Confira a premiação. Primeiro prêmio, R$3.000. Segundo prêmio, R$5.000. Terceiro prêmio, R$7.000. E no quarto prêmio, tem um Fiat Mobi 0 quilômetro ou R$30.000 em dinheiro. Eu disse, um carro 0 quilômetro ou R$30.000 em dinheiro só no quarto prêmio. O preço da cartela, só R$7. Cartela dupla chance. E mais, 15 giros no valor de R$500 cada. E o cliente fiel. Ainda temos a rodada extra, R$12.000 em dinheiro e 5 giros no valor de R$500 cada. O preço da cartela da rodada extra, só R$3. Sorteio neste domingo, às 11 horas da manhã, com transmissão ao vivo por esta emissora. Quer ganhar? Compre já. Sua vida vai mudar. Serra da Sorte, mudando a vida de muita gente. Todos os domingos, prêmios pra você. Acesse nosso site culturafm929.com.br. O governo de Pernambuco trabalha firme no enfrentamento da pandemia e também avança em outras áreas, como a segurança. Contratou 6.800 profissionais e acaba de anunciar a convocação de mais 1.085. Criou o Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado. Implantou o BOPE e também os PIESPs de Caruaru e Petrolina. Ainda tem muito para fazer na segurança, mas o Pacto pela Vida segue avançando. Governo de Pernambuco. Seu estômago está com problemas e lhe causando desconforto? Calma! Existe tratamento especializado em Serra Talhada. Procure agora mesmo a doutora Ivanice Melo, especialista em doenças do aparelho digestivo, clínica geral, e realize endoscopia digestiva alta, tratando azia, má digestão, enjoo, diarreia e constipação. A doutora Ivanice Melo está atendendo com hora marcada. bancada, respeitando todas as determinações de prevenção da Covid-19. Atendimento na Praça Sérgio Magalhães, 813, no Empresarial Joaquim de Melo. Fones 3831-2964 e o fone WhatsApp 99805-5125. Na pandemia, o governo de Pernambuco protege a vida e trabalha muito para apoiar quem mais precisa. O 13º do Bolsa Família Estadual foi pago a mais de 1 milhão de famílias e o crédito popular foi ampliado. Com o Vem Social, 20 mil trabalhadores têm passagens de ônibus gratuitas para buscar emprego. E a cobrança da água foi suspensa por 3 meses para 600 mil pessoas com tarifa social. Juntos, vamos superar a pandemia e seguir em frente. Governo de Pernambuco. Arrasta. Pedir pro intervalo pra gente começar o bregão pra valer, porque terminou o Certo a Notícia tarde demais, né? E a gente volta com tudo aí já já, viu, meu povo? É de brega que você gosta, bregão da 92. Playlist de outono. Cultura FM 2021. Você tem meu WhatsApp, quando der vontade, se sente saudade, se sente carente, vou lembrar da gente. Tá perdendo potência de motor ou precisando de uma retificação? Marrone Retífica e Turbinas resolve o problema. É ou não é, Marrone? Comigo você faz qualquer negócio. Serviços de motores, bombas e bicos injetores, turbo recondicionado é coisa do passado. Conjunto Central Novo, posto de serviço autorizado Master Power e Flu Power. Marrone Retífica e Turbinas, BR-232, quilômetro 135. Fone 3722-7666. O Açaí está de portas abertas, cuidando para você economizar. Galinha inteira congelada com miúdos, Mandalô, peça quilo, 5,85 quilo. Hambúrguer misto ou de frango, perdigão, caixeta, 36 unidades, de 56 gramas, 25,90. Cerveja duplo malte Brahma, lata 350ml, 2,69. A venda de bebidas alcoólicas é proibida para menores de 18 anos. Preços válidos até 28 de maio para o Açaí de Serra Talhada. Venha ao Açaí Atacadista abastecer sua casa ou seu negócio. Açaí, sempre o seu melhor negócio. Acesse nossas redes sociais, @culturafm929. O auxílio emergencial já beneficiou mais de 68 milhões de pessoas. Agora, chegou o auxílio emergencial 2021. O governo federal continua estendendo a mão para quem mais precisa. Sabe o que isso significa? Mais dignidade, esperança, força e cidadania para milhões de brasileiros. Saiba mais em cidadania.gov.br/auxílio. Ministério da Cidadania. Governo Federal. Rádio Cultura FM de Serra Talhada apresenta de segunda a sexta-feira, no horário das 5h30 às 6 da manhã, o programa Uma Luz em Sua Vida, com os babalorixás médium, videntes e espíritas, mestre Zé de Cibamba e Madame Lourdes de Mãe Tutu, e o babalorixá Professor Souza. Linha WhatsApp Tim 041-89-999-36-6684. Eu disse WhatsApp Tim 041-89-999-36-6684. Seja uma pessoa muito feliz. Axé para todas as roças da religião afro-brasileira. Seu eu, babá. Cultura, boa tarde, 1h23 agora. Comece o dia sabendo dos moídos de Serra Talhada e região, com Tony Alencar e Ranilson Kleberson, na Hora do Moído. De segunda a sexta, das 6 às 7h30 da manhã, aqui na sua Cultura. Bregão da 92. Alegria e muita irreverência. caiu. Palhaço já não sou, quem amei me enganou, meu coração partiu. Acabei o teatro, rasguei cartas, retratos, abortei esse mal. Vida nova virá, outro amor vai chegar, vai dar certo o final. Vida nova virá, outro amor vai chegar, vai dar certo o final. Fiz promessas pro meu coração, nunca mais acreditar no amor, nunca mais querer gostar de alguém que não quiser me dar valor. Procurar e